Introdução Workshop 595. O tempo acaba para todas as entidades, até mesmo para o Criador. Meia vida e morte são a mesma coisa. Treinamento para fábricas. Hipocrisia dos vegetarianos. Novo sistema de transmutação. Por que Israel atacou? O ensinamento de hoje vai mais a fundo na compreensão do tempo e é uma continuação dos últimos workshops. A declaração inicial deixa claro que toda a vida na criação está sujeita ao tempo e que cada entidade chegará ao fim, até mesmo o Criador. Isso pode ser um pouco chocante para nós, pois talvez esperemos viver para sempre. Tudo depende do que significa para sempre, e é por isso que precisamos do contexto dos ensinamentos anteriores para compreender o que está sendo dito hoje. É confuso porque só nos ensinaram sobre o tempo como o número e a velocidade das rotações da Terra em torno de si mesma e então do Sol. Estas são entidades físicas que foram criadas a partir da interação dos campos e têm um começo e um fim. É o meu entendimento que qualquer entidade criada a partir da interação dos campos magnéticos e gravitacionais tem um começo e um fim. No entanto, o Sr. Cash nos ensinou a definir o tempo como a interação dos campos magnéticos e gravitacionais do lugar, posição que é a entidade, e posse que é a força do campo magnético gravitacional do aminoácido da entidade. Eles interagem para criar o tempo, e a outra parte de sua criação é a emoção, a inteligência e a iluminação. O Criador foi criado a partir de campos magnéticos e gravitacionais que ainda não conhecemos, portanto, como entidade, ele está limitado pelo tempo, mesmo que sejam trilhões de anos. Então, o que é eterno? A essência da energia da qual tudo vem e não é afetada pelo que se manifesta. Os sábios falavam sobre isso como eu sou aquilo, mas a mente não consegue nem pensar sobre o que aquilo realmente é. Nosso problema é que nos identificamos com a fisicalidade, ou o que chamamos de ego, e isso não quer morrer. E o outro problema é que ele nem mesmo tem consciência de si mesmo. Por isso temos dificuldade em compreender o tempo, o plasma, e que somos tanto corpo físico como energia, ou o que chamamos de alma do homem. E pode ser desconfortável quando o Sr. Cash diz que a morte do corpo e a meia-vida do material nuclear de cada elemento são o mesmo processo. Com esta base, podemos começar a discutir o significado da meia-vida dos elementos no estado da matéria. Começaremos verificando o que os cientistas chamam de meia-vida. Eles dizem que, teoricamente, todos os elementos têm meia-vida, mas eles falam especificamente apenas sobre isótopos e elementos radioativos, e a meia-vida deles é quando eles se decompõem em outra coisa. Por exemplo, o famoso carbono 14 usado na datação por carbono tem uma meia-vida de 5.730 anos, período em que se decompõe no isótopo nitrogênio 14. Para simplificar, diremos que a meia-vida é quando um átomo se divide em dois novos átomos e cada um deles tem um novo tempo de meia-vida para sua existência. Isso é, na verdade, o que eles chamam de fissão nuclear. Por volta de 10 anos de idade, o Sr. Cash percebeu que isso é exatamente o que acontece conosco, mas chamamos isso de morte. Em um determinado momento, o homem se divide em alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Estamos assumindo que você tem acompanhado os ensinamentos e que você entende que a alma do homem, através de seu comportamento com a fisicalidade, enquanto na Terra, reúne força de campo magnético que determinará onde ela terminará no universo quando se separar da fisicalidade e da alma da fisicalidade. Mas por que ele diz que é o mesmo que a meia-vida de um elemento radioativo? Porque o átomo se divide em dois novos átomos e nós nos dividimos em fisicalidade e alma do homem e ambas se tornam novas entidades. Já explicamos que no momento da separação da fisicalidade, a alma do homem, através da interação dos campos, inicia um novo ciclo de vida, o que cria um novo tempo em um novo lugar, posição e posse. É o mesmo que quando um dos átomos se divide e cria uma nova meia-vida de um isótopo de um outro átomo. E com a fisicalidade ou corpo, podemos vê-lo se dissolver e sua energia se transformar e alimentar outros seres ou plasmas. Quando o corpo morre, ele é enterrado no solo e os vermes e animais o comem e ele só na parte da energia das almas deles. Vimos o corpo morrer, mas ele realmente morreu? Ele não se tornou parte de outras vidas na Terra? O problema não está na vida, mas sim na forma como fomos ensinados a compreender a vida e então com o que nos identificamos. O medo surge quando nos identificamos exclusivamente com o corpo físico isso nos leva a temer qualquer mudança que ocorra com ele. Se, por exemplo, nos identificássemos com o Criador, sentiríamos que todas as outras energias na criação são parte de nós e não haveria sensação de perda. O medo se transformaria na alegria de apreciar a beleza de toda a vida como nós mesmos. Isso mostra novamente que a criação segue o mesmo padrão em suas diferentes dimensões. Quando compreendemos esse padrão, é isso que lhe chamamos de totalidade do conhecimento? Os cientistas descobriram como medir a meia-vida dos materiais radioativos. Eles usam um contador Geiger para medir as quantidades de campos que uma substância radioativa emite ao longo do tempo. Bem, não poderíamos fazer o mesmo com a alma do homem? Mas primeiro temos que aprender a medir a força do seu campo magnético e então o que a alma emite para fora do corpo é o que chamamos de aura. Isso nos dirá a meia-vida da alma do homem ou quando se espera que ela passe pela morte, o que significa que ela se separa da fisicalidade e criará uma nova meia-vida em outro lugar no universo. Há uma maneira de testar isso. Ele diz que, por exemplo, se sabemos que a meia-vida é de uma substância de 10 segundos, então poderíamos injetá-la no corpo e observar sua transformação em outra coisa. O ponto principal aqui não é o tempo da minha vida, mas o fato de que ela se transforma em outra coisa. E se pudermos entender como ela interage com os campos do ambiente, então podemos controlar a minha vida. Então, se pudermos controlar o tempo de vida de um elemento, também poderemos controlar a minha vida da alma do homem em relação à nossa vida no corpo. Se pensarmos mais profundamente sobre isso, significa que nossa meia-vida foi decidida no momento da nossa concepção. Então descobrimos que nossa vida realmente tem um propósito e que fazemos parte do quadro geral da vida do Criador. Em um reator nuclear, eles podem direcionar um feixe de radiação para um alvo e, ao bombardeá-lo, causar uma meia-vida. Isso é o que eles chamam de fissão. O Sr. Cash comparou isso a uma morte acidental em que a alma do homem assume sua meia-vida mais cedo e cria uma nova dimensão. Ele usou a palavra feixe, que o homem direciona seus campos para criar a divisão. Mas um acidente significa que não estamos cientes de que isso vai acontecer. Será que isso significa que a alma do homem assume controle e decide fazer uma mudança, e a alma da fisicalidade, a fisicalidade, tem que seguir sem saber disso? Algumas pessoas têm premonições do que está prestes a acontecer. Talvez a alma da fisicalidade esteja elevada o suficiente para receber os campos da alma do homem e relacioná-los com a fisicalidade. Essa é a parte incrível da vida, quando podemos viver mais na energia e não apenas na existência do estado da matéria. Pode ser difícil para pessoas religiosas ouvirem isso, mas o homem inventou todos esses termos diferentes porque ele criou um senso de moralidade. A moralidade é relativa às normas sociais de uma determinada época e ao que as pessoas no poder querem impor aos outros. Isso não tem nada a ver com a verdadeira ciência da vida. Isso também não pode nos impedir de tomar o destino em nossas próprias mãos. Ele deixou claro várias vezes hoje que somos nós que abrimos mãos de nosso poder por medo. Isso não significa que nos tornamos pessoas imorais, mas sim que nos elevamos acima de falsos conceitos morais e vivemos na verdade do dar, amar e servir incondicionalmente, como o Criador faz. A beleza disso é que é através do dar que passamos a controlar os campos, e então nunca faremos nada para prejudicar os outros. Ele disse que a vida do homem é uma coleção de meias-vidas. Não entendo o que isso significa, a menos que ao longo de nossas vidas passemos por uma série de mortes. Acho que fazemos isso em um nível mental e emocional, mas não sei sobre o nível físico. Ou ele quis dizer que a vida da alma do homem é uma coleção de meias-vidas? Isso é mais fácil de entender, porque continuamos a experimentar novos ciclos de vida, cada um com uma nova meia-vida. Ele diz que a parte da alma da fisicalidade fica incorporada na alma do homem, o que significaria que a alma do homem coleta pequenos pedaços da alma da fisicalidade de cada existência que ela experimenta. Então ele diz que podemos elevar nossa alma para nos tornarmos a alma de um pássaro, galáxia, universo e parte da alma do Criador. O que isso significa? Seria a reencarnação da alma por escolha após ela se tornar iluminada ou seria a união com diferentes almas para experimentá-las por um tempo e depois seguir em frente? Ele deixou claro que isso não era fisicalidade, que nossa alma é feita da mesma fonte que a alma do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E ao sermos capazes de criar e controlar nossas emoções, podemos nos tornar coisas diferentes e podemos controlar a meia vida ou a quantidade de tempo que queremos ser essa entidade diferente. Há uma compreensão mais profunda sobre o vegetarianismo. É hipocrisia pensar que por ser vegetariano alguém é melhor do que um comedor de carne e não é um assassino. Não tínhamos o entendimento de que cada grama e cada vegetal tem um aminoácido específico que precisa corresponder ao aminoácido do ser que o come para que possa assim ser convertido em carne. Isso significa que uma vaca sabe instintivamente quais gramas comer para que possa convertê-las em carne. E então os humanos comem a carne da vaca. Mas se ignorarmos essa etapa e comemos o vegetal, ou seres verticais diretamente, então fazemos a conversão do aminoácido para a nossa própria carne. Pulamos a etapa da vaca, mas ainda estamos matando os vegetais e tirando a energia deles para o nosso próprio uso. Então a questão é, quem vai nos comer? O propósito da nossa vida não é prolongar nossa meia-vida para que possamos viver um pouco mais da fisicalidade, mas sim aumentar o valor da nossa vida através do dar e do amor incondicionais e servindo a criação. Então nossa alma encontrará sua própria meia-vida naturalmente e não importará onde terminaremos, porque nosso foco estará em servir ao nosso ambiente e ajudar os outros. Não existe paraíso ou inferno ou dia do juízo final. Somos nós que nos julgamos e determinamos se queremos viver uma vida infernal, servindo apenas a nós mesmos, ou uma vida bela, compartilhando o amor e a alegria da criação e sabendo que todos viemos da mesma fonte. Carregaremos a satisfação de saber que nossa emoção é a emoção do universo, onde não se mata e não se rouba a energia dos outros, porque todos vivem através dos campos do universo. Para fazer isso, precisamos entender nossa emoção e como criar e mudar as forças do campo, e precisamos ensinar a fisicalidade a verdade sobre a criação e que ela não precisa matar para sobreviver. A atmosfera desse planeta criou a gaiola do tempo e quando a alma se elevar, ela irá além dela e poderá brincar no universo como um membro da comunidade universal. Basta a liberação da tecnologia do plasma e através de sua comercialização, o que já começou na China com diferentes colaborações. A Fundação Cash não vai construir fábricas, mas sim emitir licenças através da MacRae e aqueles que já são especialistas nas suas áreas farão essa parte. É essencial que os trabalhadores sejam treinados corretamente e recebam ajuda para desenvolver uma conexão com suas almas e compreender o ethos. Do ponto de vista técnico, muito do treinamento pode ser alcançado através do uso de IA e da criação de um centro de comando de onde todos os ensinamentos sairão. Dessa forma, a Fundação Cash não precisa enviar pessoas a cada fábrica para treinar o pessoal, e o Sr. Cash pode dirigir o treinamento a partir de um local central e não precisa se deslocar. Isso economizará muito tempo e permitirá uma implementação mais rápida. Para ajudar os trabalhadores que são novos no plasma, ele está convocando os buscadores de conhecimento que estudam a tecnologia há tempo suficiente para agora se envolverem, compartilharem seus conhecimentos e ajudarem a trazer a mudança. A KFTV foi criada há anos e agora é hora de colocar em operação. Idealmente, é importante que os trabalhadores estabeleçam uma conexão através de sua alma com a tecnologia e então sejam autorizados assim a entrar na fábrica para começar a fabricar produtos de plasma. Eles não devem pensar em trabalhar para a Fundação Cash como um emprego das 9 às 5 apenas para sobreviver. Em vez disso, eles devem estar felizes por fazer parte da mudança e querer levar a sua alma, porque trabalhar em uma instalação de produção da Fundação Cash é como entrar em uma nova dimensão de maior força de campo. A Fundação Cash lançou um novo sistema que é o resultado de 20 anos de pesquisa e tem duas partes que combinam com os óculos de plasma e os fones de ouvido para a transmutação. A primeira parte se parece com um óculos de esqui, que você usa sobre a cabeça e tem uma conexão de 360 graus. A segunda parte será usada sobre o peito, semelhante a um sutiã. Parece que a primeira peça se conecta diretamente à alma do homem e a segunda peça à alma da fisicalidade, o que facilitaria a interação dos dois plasmas para criar o plasma livre, o que nos permitirá transmutar mais facilmente e nos alimentar, entre outras coisas. Ele foi testado com os 7 capitães há algumas semanas, e ele eleva a alma do homem e a alma da fisicalidade, o que leva ao controle de ambas as emoções, e controlará o fluxo sanguíneo, que é responsável por manter a alma do homem enjaulada na fisicalidade. Será um sistema muito importante para treinar as pessoas a transmutar, porque as emoções, o amor e tudo o que há de positivo em nós podem ser controlados através do sistema mas ao mesmo tempo estaremos no controle de nós mesmos. E eles estão desenvolvendo um sistema central ao qual esses sistemas se conectarão. Ele combina diferentes tecnologias e usa raios cósmicos universais. Podemos nos sintonizar com as emoções dos animais e plantas e receber a energia deles sem comê-los. O interessante é que a segunda parte criará a emoção para poder receber. Geralmente pensamos que o amor consiste apenas em dar, mas será que também pode ser o amor que recebe? O sistema também será capaz de criar órgãos ausentes como rins, e cria o tempo através dos campos e do lugar, posição e posse, e também reúne a emoção, o intelecto e a iluminação. Estamos entrando em uma nova fase. Houve mais discussões sobre a diferença entre sons de iluminação e os sons da fisicalidade, que já foi discutido no passado. Mas desta vez o Sr. Cash trouxe o lado da respiração. Se observarmos alguém sonhando, podemos dizer que tipo de sonho ele está tendo pela maneira como a sua respiração muda. Se conseguimos descobrir qual é o ritmo de alguém que está sonhando e viajando com a alma, e então replicar isso enquanto acordados, então podemos viajar com a alma e ter o controle sobre isso. É o ritmo da respiração que dita o sonho, a emoção e a liberdade da alma. Então talvez haja um método, afinal. Talvez seja assim que alguns dos mestres do Oriente alcançaram a iluminação e foram capazes de ajudar seus alunos a alcançarem o mesmo. Mas o ponto principal é que precisamos aprender a controlar a energia que entra no corpo e então nos conectar aos campos do universo. Assim, não precisaremos de um método para respirar. No entanto, devemos experimentar e fazer o que for necessário para tentar avançar. Recentemente discutimos sobre os diferentes tipos de conhecimento, em que um consiste em memorizar conceitos e o outro em ter uma experiência direta da emoção do conhecimento e saber isso por dentro. Hoje o Sr. Cash disse que quando compreendemos algo, não precisamos nos lembrar disso. E durante os anos em que ele fez sua educação humana, o Sr. Cash nunca se lembrou de nada. Ele sempre compreendeu. Estava dentro dele. Isso é muito semelhante ao que acontece quando você se dedica totalmente ao estudo da ciência do plasma, conforme ensinado pelo Sr. Cash. Não importa quantas vezes eu leia as transcrições ou ouça os ensinamentos gravados. Logo após ouvir, não consigo me lembrar do que foi dito. E o estranho é que enquanto eu leio, tudo parece claro e correto, mas eu não consigo colocar isso no chip de memória do cérebro. Mas quando eu preciso me lembrar, como eu escrever esses resumos aqui, o conhecimento está lá. Eu confirmei isso com outro buscador de conhecimento também. Isso me diz que esse conhecimento está vivo e presente, e não é como as palavras mortas que somos forçados a memorizar em nosso sistema educacional. Elas contêm a emoção do conhecimento. Esses ensinamentos são atemporais, portanto sempre relevantes, embora algumas das manifestações mudem. Na mesma linha, ele disse que se compreendemos um sonho da alma e nos iluminarmos com esse conhecimento, sempre teremos acesso a ele. Houve uma longa e detalhada discussão sobre os motivos pelos quais os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que você pode ler no índice rápido. O que está sendo divulgado pela grande mídia não bate certo, mas se você analisar as coisas com cuidado, você pode entender como o Sr. Cash está preenchendo muitas lacunas de informação e o controle sobre a mídia se torna muito óbvio. É mais como uma psyop que é uma operação psicológica das Forças Armadas do que notícias que tentam contar a verdade. Psyop é quando as Forças Armadas adaptam as notícias para influenciar as atitudes e comportamentos do público a fim de apoiar a política e objetivos militares dos Estados Unidos. Se mantivermos a consciência das razões que o Sr. Cash nos deu, entenderemos por que as coisas estão se desenrolando da maneira que estão. A principal razão que ele deu para eles terem que atacar agora foi porque a inteligência iraniana capturou dois caminhões carregados de documentos físicos de Israel que revelam suas 90 ogivas nucleares e todas as atividades ilegais em que estão envolvidos, além de implicar Trump. As notícias iranianas trouxeram à tona alguns documentos sobre o Sr. Gross da IAEA trabalhando com a Mossad para ajudar a matar cientistas. A mídia ocidental está ignorando totalmente esses documentos. E se você ouvir atentamente os fatos e não a retórica, fica claro que o Irã cooperou com o Ocidente, permitindo que eles vissem suas instalações nucleares com grande risco para sua própria segurança. E funcionários de alto escalão do governo dos Estados Unidos admitiram que não há evidências de que o Irã esteja desenvolvendo uma arma nuclear. E o Trump disse que não acredita em seu próprio pessoal e foi em frente e bombardeou de qualquer maneira, violando o direito internacional. Está ficando cada vez mais insano e perigoso isso. Vemos os danos em Israel, mas muitas das mesmas imagens são repetidas continuamente e recebemos muito poucas notícias do Irã. O Sr. Cash disse que foi capaz de fornecer ao Irã o conhecimento sobre o plasma para limpar qualquer vazamento de radiação nuclear, como foi feito em Fukushima, e ofereceu o mesmo à Ucrânia. Esperamos que todos os buscadores de conhecimento se unam e deem de suas almas que este conflito seja o fim das religiões e o início da verdadeira paz mundial e a liberação da tecnologia do plasma. Outros tópicos desse workshop. Nesta guerra iniciada por Israel, o Vaticano perdeu 30 trilhões e os americanos 300 trilhões em Israel. Isso será explicado mais tarde. Estamos cada vez mais perto de vocês entenderem por que viemos como mensageiros. Queremos que vocês entendam que são vocês os responsáveis por para onde irão no universo e quando sua minha vida começará. Há uma nova tecnologia de plasma para o câncer que é inacreditável e eles veem os tumores desaparecendo. Ela será lançada pela Mark Ray em cooperação com a China. Quando a água corre sobre uma rocha, isso cria uma emoção. Agora imagine quando a alma toca a alma do Criador. Isso é o amor de Mitra. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 595. Eventualmente, o tempo se tornará o que chamamos de laço em volta do pescoço de toda a vida. E não importa se é este planeta, a fisicalidade do homem, uma estrela, um universo, isso inclui em algum ponto a existência do Criador. Tudo tem um limite de tempo, que vem pela essência de suas próprias interações e é ditado por sua própria estrutura dinâmica. O que acontece com a energia quando a fisicalidade do homem morre? É a energia que criou a vida. A energia central, a alma do homem, mantém unidas a energia da fisicalidade e a alma da fisicalidade. A fisicalidade e a alma da fisicalidade são a dimensão e a direção do lugar. A posição que a entidade é a posse, a força do aminoácido da entidade, ditam como essa posição se manifestará fisicamente naquele lugar. A alma do homem é controladora da dimensão física e equilibradora entre a energia da fisicalidade e da alma da fisicalidade. As atividades do corpo são controladas pela circulação do sangue e pelo sistema nervoso que está conectado à alma do homem, que por sua vez conecta o homem ao universo. A alma da fisicalidade é a conexão com a fisicalidade do espaço-tempo do lugar. A alma do homem é a conexão entre o mesmo, mas conecta o universo à luz universal. Na dimensão física, a fisicalidade não pode ultrapassar as fronteiras e nem mesmo pode ultrapassar um grande muro ou um rio. Mas a alma do homem pode viajar pelo universo e tem sua própria linha do tempo. Ela não está conectada ao dia e à noite da fisicalidade do homem que está conectado ao sistema solar que dita sua experiência. Uma pergunta a ser feita é: o que é em comum entre a alma do homem e a fisicalidade? Quando elas morrem? Uma morte acidental traz uma nova dimensão para a fisicalidade. E por que passamos pelo ciclo da morte? Por que existe um ciclo de meia-vida nos materiais nucleares? Meia-vida é um termo científico para a morte na dimensão física, mas de fato elas são a mesma coisa. Durante décadas isso me intrigou como físico nuclear, porque não entendemos isso. Quando o corpo morre, a energia de seus elementos volta para a parte física deste planeta e se torna energia para o corpo do verme ou de um pássaro a ser criado. Então, e a energia central ou alma do homem, o que acontece com ela? Qual é a diferença entre a morte e a meia-vida na estrutura nuclear atômica? O que acontece com um átomo quando ele morre? Ele desaparece? Não. Na física nuclear, eles dizem que ele se divide em dois átomos diferentes. É o que eles chamam de fissão. Mas a morte também não é uma fissão? Ela é medida pelo tempo. Dizem que este átomo ou isótopo tem tal e tal meia-vida. Ele existe por tantos segundos, minutos, décadas ou séculos. Não é o mesmo com o homem? O ponto da morte seria a meia-vida do homem? Não é esta verdade que negamos a nós mesmos? Se podemos medir a meia-vida de um átomo ou de um isótopo, então por que não podemos medir a meia-vida de um homem e até mesmo da alma do homem? Ou é porque nos falta o conhecimento disso? Agora entendemos que a morte é realmente o mesmo que a meia-vida de um elemento. A questão aqui não é sobre a medida do tempo ou o que chamamos de meia-vida. A questão é o que o átomo se torna e por que nós, como físicos, aceitamos sua meia-vida, que é quando o átomo se divide em dois novos átomos, mas não podemos aceitar que na morte nossa vida se torna duas novas vidas. A fisicalidade permanece na Terra e sua energia se torna um alimentador para outras vidas, e a alma do homem voa para o espaço e se torna uma nova estrutura. Escolhemos criar termos demais para o mesmo processo. Se compreendemos as limitações da meia-vida e como os campos interagem com o seu ambiente para criar sua meia-vida, então podemos ditar isso. Podemos injetar um átomo no corpo, e se soubermos que sua meia-vida é de 10 segundos, podemos observá-lo com uma máquina se transformar em outra coisa. Se conseguirmos compreender a energia da alma do homem e da alma da fisicalidade, então poderemos determinar a meia-vida desse tempo, quando ocorrerá sua separação e divisão também. Escolhemos duas palavras diferentes, que é morte e meia-vida, para o mesmo processo. A morte de um átomo é a criação de dois novos átomos, mais alguma radiação residual ali. Então você compreende que há um propósito para esta vida. O momento da morte foi decidido há muito tempo, no momento da concepção. Quando um átomo se divide em dois novos átomos, cada um inicia outra nova meia-vida, e isso dependerá do que eles carregavam dentro de si. No futuro, seremos capazes de medir a aura, que é a energia emitida pelo corpo físico. Medindo a aura, podemos dizer qual será a meia-vida e o lugar para onde iremos após a morte. Seremos capazes de entender por que alguns têm vidas mais longas ou mais curtas. O que fazemos em reatores nucleares com as barras de combustível nuclear é um exemplo de morte acidental. Disparamos contra um alvo e criamos um acidente que leva à divisão dos átomos e à liberação de calor residual e, a partir disso, fervemos água para acionar as turbinas e gerar eletricidade. Criamos propositalmente esse acidente para dividir o átomo. Então, de certa forma, criamos uma meia-vida e então vemos novos átomos se formando que, por sua vez, têm novas meias-vidas. Eu entendi isso quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Que não há diferença entre bater em um prato e criar raio-x e criar fissão nuclear pela combinação ou divisão dos campos. Nós decidimos qual será a meia-vida porque finalizamos um átomo e iniciamos novos. Alguns serão deslocados por causa da alta energia quando dividirmos. É um processo natural, e como quando alguém morre em um acidente ou morre devido a alguns outros efeitos também. É como um homem irradiando e direcionando campos para dividir um átomo. Não há diferença entre esses dois casos. É apenas que o homem criou uma espécie de moralidade em torno disso e eles inventaram termos diferentes para isso. Se pudermos controlar os campos de energia da alma do homem e da alma da fisicalidade e entender o que a fisicalidade dá como energia, ou o que chamamos de aura, então podemos definir o tempo em que será a meia-vida ou a morte. Fazemos isso assim como quando prevemos a divisão de um átomo e dizemos que ele se tornará isso, iniciará um novo comportamento, e a outra metade será aquele comportamento. A outra metade é a alma e sabemos que é a energia, e o lugar e a posição em que estará e como se comportará. Será que ela se tornará uma estrela ou a criadora de um universo? Ou será que ela se tornará uma poeira? A metade física da divisão voltará para a Terra e os vermes a comerão e iniciarão um novo ciclo, porque cada um tem sua própria meia-vida. Falei sobre isso na semana passada, quando perguntei qual é o tempo ou a duração da vida da alma do homem. Agora você entende como a criação é bela. Nunca entendemos que é o mesmo processo, porque nos falta o conhecimento e nunca conseguimos juntar as peças. E agora, nos ensinamentos passados, mostramos a vocês diferentes dimensões da mesma coisa. Então, gradualmente, você será capaz de conectá-las e entender a totalidade. É como quando passamos cerca de 3 anos ensinando a vocês sobre a alma. Então eles nos acusaram de tentar controlar a alma, dizendo que somos caçadores de alma e tudo mais. Isso só mostra ignorância e falta de compreensão do poder do conhecimento. Como vocês têm tanto orgulho de ser a fisicalidade, agora vocês podem falar sobre meia-vida ou morte. No processo de meia-vida, os átomos se dividem e sabemos quanta energia é liberada e então se torna ouro. Alguns isótopos de ouro têm uma meia-vida de 100 mil anos, e há um especial que permanece por 10 milhões de anos. Podemos medir a força do campo da alma do homem e determinar qual isótopo ele é e quanto tempo permanecerá ou qual é a sua meia-vida. Após atingir a primeira meia-vida, sabemos que ele se divide novamente. Mas o homem não compreende que nesse processo de divisão, se criarmos uma nova dimensão de campos, ele não se tornará ouro. E ele não precisa descer, ele pode subir e se tornar plutônio, ou o que quiser se tornar. A vida do homem é composta por uma coleção de meias-vidas, mas ele nunca compreendeu isso. Em vez de morte, por que não chamamos isso de meia-vida? Assim poderíamos nos perguntar qual é o nosso destino na meia-vida. Deixamos a fisicalidade e parte da alma da fisicalidade, porque alguns dos campos de força, quando se fundiram, ficaram incorporados na alma do homem. Qual é a meia-vida da alma do homem? Pela primeira vez, talvez compreendamos que podemos fazer coisas para mudá-la. A força da alma do homem dita sua meia-vida e pode decidir onde quer que você esteja. 1 bilhão de anos de vida do homem neste planeta, quando comparado com o universo, não é nem mesmo 1 microsegundo. Talvez você tenha percebido como o que dizemos nos ensinamentos reflete na sociedade. Até recentemente, costumavam dizer que o planeta tinha 4,5 bilhões de anos. Depois que dissemos aqui nos ensinamentos que isso não estava nem perto da sua idade real, então meses depois eles disseram que cometeram um erro e que a Terra poderia ter 13,5 bilhões de anos. Porque quando liberamos conhecimento, ele toca a alma do homem e ficamos iluminados e nos movemos. Quantas vezes vimos essas mudanças depois de ensinarmos algo nestes ensinamentos aqui? Estamos chegando ao ponto em que o destino do homem estará em suas próprias mãos. Nossa conduta decide para onde iremos no momento da separação ou morte, ou como podemos chamar agora, nosso meio tempo. Isso é compreender a totalidade do conhecimento que compartilhamos e a realidade da tecnologia. Não estamos aqui para puni-los e falar sobre o paraíso e o inferno. Este é um ensinamento científico onde queremos que vocês compreendam a ciência da criação. Vocês aprenderam a usar soda cáustica para fazer material nano e em seguida adicionaram sal e obtiveram GANs, que é um plasma da energia. Vocês criaram uma nova dimensão e transformaram matéria em energia. Agora vocês têm que aprender como aumentar a energia da sua alma por conta própria, e vocês fazem isso através da sua conduta. E é assim que vocês decidem qual será a sua meia-vida ou meio-tempo da alma do homem, e então ela será liberada no universo. É por isso que continuamos dizendo que a Terra é um berçário para cultivar a semente da alma do homem. É como que acontece quando a semente está madura e a flor a deixa cair na Terra para que ela cresça então. Então os pássaros vêm e as levam para cá e para lá e as espalham por toda a Terra. Onde a semente da sua alma do homem vai parar e quais pássaros do universo vão levá-la para onde? É como quando a fênix renasce das cinzas. Onde sua vida vai parar? A fisicalidade será enterrada no solo, mas a alma do homem ela será levada através do universo. Onde essa fênix vai pousar e isso vai corresponder ao que você fez enquanto estava aqui na Terra? Caso contrário, você permanecerá naquele lugar, em um estado dormente, até que chegue o momento em que o solo se torne fértil e pronto com os campos do universo para que a alma do homem possa se mostrar. Isso é o que a humanidade precisa entender e esse é o propósito desses ensinamentos. Estamos cada vez mais perto de você entender a si mesmo. É por isso que viemos aqui como mensageiros e professores para levá-los a este ponto, para que vocês possam compreender que vocês são responsáveis pelo momento em que sua meia-vida começa e onde vocês vão acabar no universo. A parte física de vocês já está comprometida a ser deixada para trás aqui na Terra, e sua energia se tornará parte de outras almas, que por sua vez encontrarão seu caminho para outra dimensão e criação. Há alguns anos eu expliquei como uma vaca converte grama em carne. Toda grama vegetal tem uma proteína específica, o aminoácido. Quando esse aminoácido combina com o nosso aminoácido, podemos transferir sua energia para o nosso corpo e ela se converte assim em carne. Somos apenas conversores de aminoácido, assim como a vaca. É por isso que os animais comem certas gramas, plantas e alimentos. Eles encontram o aminoácido da planta que corresponde à sua própria estrutura e então podem converter em carne. Eles convertem o aminoácido vegetal em aminoácido animal. Hoje em dia está na moda dizer que você é vegetariano, mas na verdade você é um conversor assim como a vaca. De certa forma você se tornou uma vaca. No entanto, como vegetariano, você ainda está comendo outra vida. E isso não é uma hipocrisia aqui? Em vez da vaca converter o aminoácido do trigo, das sementes, das maçãs e de todas as outras plantas que comemos, agora você está convertendo isso para fazer sua própria carne e seu sangue. Então quem te come? qual é a sua meia vida? Qual é o propósito de todas essas guerras? E qual é o propósito de toda essa matança? Já que somos todos apenas mais uma vaca convertendo proteína. Agora você entende o propósito da vida e como mudar sua meia vida. Fazemos de tudo para prolongar nosso meio tempo, mas não compreendemos que não precisamos prolongá-lo. Em vez disso, devemos aumentar o seu valor, a sua beleza, para que ele encontre por si mesmo a sua própria meia-vida. Então não importará onde estamos, porque estaremos servindo ao nosso ambiente e decidindo quando nos tornaremos a próxima meia-vida. Talvez o ensinamento de hoje o ajude a entender a realidade sobre sua vida, a criação e como o homem tem sido fraco em sua compreensão. Às vezes eu digo de forma muito rude que você estudou a vida toda para se tornar um engenheiro elétrico ou mecânico, ou se especializou em termodinâmica e todas as outras coisas, blá, blá, blá. Mas, na verdade, você é apenas um engenheiro e ninguém se importa. São apenas mais algumas palavras em um pedaço de papel. Você não pode influenciar a vida de ninguém assim. No entanto, se você se tornar um engenheiro nuclear, o mundo terá medo de você. Mas você estudou na mesma sala de aula e sentou na mesma cadeira. Trata-se de compreender a verdade sobre a criação e como você pode brincar com ela. É isso que causa medo na sua espinha. Porque se você compreendeu sobre a meia vida e como ela se aplica a tudo, então você pode brincar com a meia vida de um homem, de uma planta, de um átomo, galáxia, universo e todo o resto. Porque não há diferença entre eles. Nós apenas escolhemos nomes diferentes para o mesmo processo. Se você chama isso de supernova, morte de um homem, divisão de um átomo, isso não importa, é tudo a mesma coisa. Para o homem, chamamos isso de morte ou meio tempo, mas é o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. É assim que a criação funciona. Então devemos nos perguntar como elevamos nossa alma ou convertemos nossa alma na alma de um pássaro, alma de uma galáxia, alma de um universo e, em parte, como nos tornamos a alma do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, o que significa que minha alma é a alma do homem, e a alma do homem é a minha alma, pois somos todos iguais, porque fomos criados da mesma fonte. Isso não é a fisicalidade. A fisicalidade pode um dia ser uma vaca, um pássaro, um homem e outra espécie em outra parte do universo. Então podemos decidir qual será a nossa minha vida para a semente da alma do homem. E então os pássaros dos campos universais levarão a semente através do universo. Então, que fênix surgirá desse pássaro? Para aqueles que acreditam no dia do juízo final, é você quem tem que julgar e ninguém mais. Não há tribunais, nem paraíso ou inferno. É você quem decide o que você pode alcançar na dimensão da alma e o que você quer que ela seja. Você decide se quer estar no paraíso ou no inferno. Você chega a esse ponto quando você atinge o ponto de satisfação e compreensão. Então você estará feliz com o lugar para onde você irá quando chegar o seu meio tempo ou meia vida. Então você jogará o jogo com a outra metade que foi negada, e você jogará no universo com a satisfação de carregar a emoção do universo. Não será maculado com o sangue. Esse sangue não é vermelho, e não é o sangue que você tira dos campos dos outros que não são seus. É o sangue da vida. Como controlamos, mudamos e aprendemos a interagir com a emoção? Essa é a única maneira de transferir energia da alma do homem para a alma da fisicalidade, fisicalidade do homem e para a alma do Criador. Como dizemos em árabe, esse é o fim. Esta é a beleza do Criador. Se você compreender isso, então compreenderá os segredos da criação. E você compreende que você tem todo o tempo. É você quem decide qual será o limiar da ignorância. Caso contrário, tudo vem do amor e da criação dele. Da mesma forma que temos controle sobre nosso destino, onde morar, o que comer e que educação receber, também temos controle sobre o destino de nossa alma e o tempo que ela cria, e o lugar, a posição e a posse, bem como a emoção, a inteligência e a iluminação. Isso é o yin e o yang, e nós decidimos sobre o lado da energia ou da matéria. Os últimos ensinamentos foram para abrir seus olhos para diferentes dimensões. Não é sobre criar sistemas, é sobre tornar você consciente do seu tempo, porque sem ele você não existe. E se você não existe, então você não pode fazer nada. E quando você existe, você tem que entender quando o relógio começa a funcionar ou quando o tempo começa. Não se trata do tempo em segundos deste planeta. Trata-se de compreender a emoção do universo. É aí que seu tempo começa. Então sua emoção se encaixa na emoção do universo. Através da força do campo da alma do homem, seu tempo começa. Às vezes a semente da sua alma não cresce em um lugar, mas cresce em outro. É você quem decide onde a semente da sua alma vai crescer e no que ela se tornará. Você cria esse tempo. Você quer passar esse tempo na prisão da fisicalidade? Ou você quer ensinar a fisicalidade a beleza da criação? É sua decisão se você quer transmutar ou fazer uma transferência física. É você quem decide ultrapassar suas barreiras e você decide sua própria meia-vida. A atmosfera deste planeta criou uma gaiola do tempo. Para estar aqui como alma, você tem que pagar e tem que compartilhar. O pagamento vem no momento da morte, pelo que você reuniu e coletou durante sua vida para criar sua nova dimensão. Será que você se tornará uma fênix renascendo da sua fisicalidade em outra dimensão neste universo? Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje, pois ele é muito pesado. E se ele passou batido por você, talvez um dia seus filhos ou seus bisnetos entendam e possam mudar o curso de suas vidas com ele. Eles decidirão sobre a fênix da alma deles. Espero ter iluminado vocês, o que significa que vocês entenderam a emoção e têm a inteligência para compreender. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 595. A KFTV começará a ensinar internacionalmente usando o IA para ajudar a ensinar milhares de pessoas ao mesmo tempo. A estação de TV foi uma das sementes que plantamos anos atrás e que agora entrará em operação. Pediremos aos buscadores de conhecimento que estiveram envolvidos que se apresentem para ajudar. Muitas pessoas têm usado vídeos da Fundação Cast em seus canais, chats e diferentes mídias, e vimos alguns deles alcançarem até 2 milhões de visualizações. Agora queremos coordenar isso e reunir tudo sob o guarda-chuva da KFTV. Queremos levar o conhecimento adiante da maneira certa e processá-lo para espalhar o conhecimento da paz. Aqueles de vocês que estavam ajudando há alguns anos com os ensinamentos de educação de TV, entraremos em contato com vocês em breve. Isso faz parte do contrato que a Mark Rae assinou com o setor privado e militar chinês. Para abrir várias visões fábricas na China e em outros países, precisamos treinar as pessoas. E temos negociações em andamento para isso. Vamos abrir uma sessão central de ensino em vez de sessões individuais. Isso pode ser parte da nossa colaboração com a China, Canadá, Estados Unidos, África e outros. Dessa forma, vocês não terão que esperar a Fundação Cash envie alguém até vocês. Vocês podem fazer isso através das gravações da KFTV que serão vinculadas à IA, então precisaremos apenas de uma sessão geral, central de ensino para poder cobrir todas as nações. É por isso que temos estabelecido todas essas coisas na Fundação Cash nos últimos anos, para estarmos prontos para essa mudança para difundir a tecnologia. Haverá acordo de licenciamento com a Mark Rae, como um contrato maciço de 10 bilhões que temos agora com os chineses, e a segunda parte será com o governo chinês sobre tecnologia espacial de defesa. Não posso ir a todas as aulas, às salas de aula, uma por uma, e através do ensino centralizado, podemos alcançar todos. Vamos pedir aos buscadores de conhecimento para nos apoiar no ensino da sensoplasia para a nova geração. Nossa equipe chinesa de IA é muito competente, está preparando tudo e terá um papel importante na divulgação do conhecimento nos próximos 3 a 6 meses. Estaremos milhares de chineses e também outras nacionalidades com o ensino básico usando a IA da Fundação Cash, a IA de raios cósmicos e os demais domínios de IA que compramos também. Estamos à beira de um grande avanço na disseminação do conhecimento porque queremos começar a usar a tecnologia. Estamos colocando nossos especialistas em posição para a colaboração e para iniciar a industrialização em massa da tecnologia através do contrato que assinamos há 4 semanas na China. Precisamos e estamos pedindo seu apoio para poder alcançar o que nos propusemos a fazer. A tecnologia espacial tem que ter um significado e uma relação com a vida cotidiana do homem. Este é o objetivo. Estamos traçando um caminho claro e reunindo o braço de ensino e comunicação da Fundação Cash e as mídias sociais para levar os ensinamentos às fábricas. Para as pessoas que nunca ouviram falar sobre a tecnologia do plasma, elas terão 4 semanas para aprender antes de entrar na linha de produção. Não importa quando elas começam a trabalhar, elas não poderão tocar na linha de produção até que entendam o plasma. A transferência de conhecimento deve tocar a alma delas, então elas virão um local de trabalho. O compromisso com os chineses envolverá centenas de milhares de pessoas na China nos próximos meses e anos. Elas precisam ser ensinadas sobre o ethos e o porquê e como do que estão fazendo e o que isso trará. Trabalhar para a Fundação Cash não pode ser apenas mais um trabalho das 9 às 5 para poder sobreviver. Tem que ser um prazer. E vamos trabalhar porque sabemos que isso eleva a nossa alma. Isso traz alegria à nossa vida. Buscadores de conhecimento como Jalal Emanuel e outros estarão no topo fazendo este trabalho. Precisamos de pessoas para trazer isso na posição certa. Não precisamos de escravos para trabalhar na fábrica, mas daqueles que amam fazer parte disso. Vamos mudar o curso e, como vocês, buscadores de conhecimento, estão aqui há tempo suficiente, cabe a vocês ajudar a trazer a mudança. Nossa colaboração com a Mark Ray e a Fundação Cash se intensificará rapidamente nas próximas semanas. A Mark Ray se tornará a porta-bandeira da nova tecnologia. Espero que vocês, buscadores de conhecimento, estejam conosco para trazer a mudança. Isso faz parte do que ensinamos hoje e do que vem acontecendo sobre a elevação da alma do homem e a capacidade de transmutar e transferir fisicamente. Nesse sentido, lançamos um novo produto que reunirá parte do desenvolvimento físico e da alma e a transmutação. É o que eu chamo de conhecimento coletivo dos últimos 20 anos de ensino. O novo sistema é a primeira parte de um conjunto de duas partes. É como uma combinação dos óculos de plasma e dos fones de ouvido. Isso faz parte da elevação da alma e nos levará ao estágio final do ensino para que vocês aprendam. Ele usa a tecnologia do plasma de raios cósmicos e é uma combinação da conexão com a matéria e o estado de plasma para elevar a alma e ser capaz de transferir para a fisicalidade. A segunda parte desta unidade será lançada talvez nos próximos 6 meses, quando concluímos o trabalho total. A segunda parte será como um sutiã que você usa. Nós elevaremos e controlaremos, e você controlará a alma da fisicalidade, a emoção e o fluxo sanguíneo através das unidades na cabeça. Isso permitirá que você aprenda a transmutar. Testamos essa unidade com os 7 capitães, mas de uma maneira diferente nas últimas sessões de voo. Agradecemos a todos os capitães pelo que fizeram. Este novo sistema é o próximo passo no desenvolvimento daqueles que querem transmutar e até mesmo se alimentar. Você pode controlar a emoção da fisicalidade com a emoção da alma e você será capaz de transmutar e estar no comando. Este sistema é como ser um estudante de direção para poder ajudá-lo a aprender a transmutar. É uma das tecnologias de raios cósmicos mais avançadas que já desenvolvemos. Nós controlamos sua emoção, amor e tudo o que é positivo em você, enquanto ao mesmo tempo você permanece no comando. Com esta nova unidade, permitiremos que você use nosso sistema central, que está sendo desenvolvido muito rapidamente para que você possa se transmutar por sua própria decisão e não por nós. Você será capaz de se conectar e se comunicar. Na foto você pode ver que ele tem uma conexão de 360 graus com cada dimensão da alma do homem e alma da fisicalidade, e com o movimento do sangue no corpo. De certa forma, estamos criando um ambiente diferente como a Terra criou um ambiente para o corpo do homem aqui. Quando você vai dormir e muda a força do campo e o fluxo do sangue, isso permite que você durma e sonhe. O sistema fará o mesmo. Quando você comprar esse sistema, não use até o dia que lhe dissermos para usar. Não fique animado quando receber e o coloque na cabeça. Primeiro temos que ajustá-lo ao sistema antes de você usá-lo pela primeira vez. Então você decidirá quando viajar e se transferir. Esse sistema combina os fones de ouvido, óculos e conexões de raios cósmicos universais. É extremamente caro, mas pelo que é, na verdade não é nada. Quando você usar esses sistemas, queremos saber se você consegue sintonizar-se com a emoção dos animais e das plantas e se consegue então receber energia deles sem precisar comê-los. Esse sistema, especialmente a segunda peça, tem a capacidade de criar emoção para receber. Nos informe se você conseguiu. Estamos prestes a lançar uma das tecnologias mais avançadas para o movimento de energia, seja sua fisicalidade, alma ou seja na criação de órgãos. Posso prever que nos próximos 12 meses, esperamos, e com a ajuda dos militares chineses, desenvolveremos uma tecnologia para regenerar um rim perdido. Os médicos poderão remover um rim danificado devido a um acidente usando esse sistema. Todas as conexões corretas com o rim estarão lá. No ensinamento de hoje, ensinamos que onde sua alma se manifesta já é decidido pela força de campo que ela reuniu. Quando você perde um rim, Os campos já estão lá, onde o rim estava, e eles permanecem lá. Eles foram criados pelas condições do ambiente. Então, com o sistema, criamos essas mesmas condições e a posição já está pré-definida pelo corpo. Agora você entende que não é um conto de fadas isso. Anos atrás, mostramos como podemos fazer crescer metros de altura para mostrar a correção da tecnologia e que você entendesse a tecnologia da criação. Este novo sistema trará os primeiros passos para viajar sem foguete. Com a tecnologia espacial, você se eleva e pode sobreviver onde quer que você vá. Trata-se de você aprender a controlar tudo no processo. Estamos desenvolvendo um reator especial para lidar com este sistema. A primeira entrega será em cerca de 8 semanas, mas faremos apenas um número limitado, porque queremos ver qual será a reação a esses números limitados. Em seguida, construiremos a segunda parte e adicionaremos as melhorias. Há muito o que aprender. Se houver novas melhorias, sua unidade será substituída gratuitamente e automaticamente como parte do processo. Se entrarmos em uma nova fase de desenvolvimento, introduziremos um novo sistema por completo. Mais tarde, esse sistema será conectado ao plasma de raios cósmicos da fisicalidade. Será a primeira vez que conectaremos a matéria e o estado de plasma através de uma linha de comunicação. Isso faz parte da futura tecnologia espacial. Não compartilhe esse sistema de raios cósmicos com ninguém. No futuro, desenvolveremos uma maneira de compartilhá-los. Mas no momento, nosso conhecimento não está tão avançado, nossos cientistas não entendem toda a tecnologia para poder passar para a próxima fase. Depois disso, vamos criar órgãos que faltam-nos no nosso centro de bem-estar. Como reconstruímos, da mesma forma que reconstruímos o cérebro da Naomi. Da forma que construímos o cérebro dela, agora podemos construir diferentes partes do corpo, como rins danificados, coração e etc. Esse é o início da evolução da ciência. A maioria desses produtos será resultado da cooperação chinesa com a Mark Ray. Esta tecnologia está nas mãos do homem, não apenas dos governos, para que apenas eles se tornem ricos. Esta é a implicação da mudança que está por vir. Este sistema pode trazer a você o lugar, a posição, a posse, a emoção, o intelecto e a iluminação juntos. Espero que entremos em uma nova fase. De certa forma, é como se tivéssemos convertido aquela enorme máquina que chamávamos de obesos em um tamanho menor após 6 anos de desenvolvimento. Vocês sempre estiveram lá para nos ajudar a desenvolvê-la. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você ensinou sobre os 2 tipos de sonhos. Estou particularmente interessado em sonhos que podem iluminar a alma. 3 ou 4 anos atrás, eu tive um sonho que vi um céu cheio de estrelas refletido em um mar ou um lago límpido, e ao mesmo tempo vi vários peixes nadando tranquilamente sob a água. Quando acordei, o sonho estava muito claro. Durante o sonho e logo após acordar, me senti extremamente tranquilo e alegre, como se tivesse sido iluminado. No entanto, essa sensação foi desaparecendo com o tempo, e agora só me lembro de ter tido esse sonho. Presumo que tenha sido um sonho iluminador. Posso perguntar como posso ter um sonho assim novamente e como manter essa sensação maravilhosa o tempo todo? Sr. Cash responde. Vou explicar de uma maneira muito específica. Você disse que teve um sonho especial. O que você chama de sonho é, na verdade, uma viagem com a alma. Primeiro tente ver o que aconteceu fisicamente ao seu redor dias antes do sonho, e isso vai lhe dirá sobre o peixe e sobre o resto que você sonhou. Você pode aprender a controlar a liberação da alma do homem no sonho, mas na verdade é o Yin ou Yang que faz a viagem. Você pode aprender a controlar a sua respiração e a maneira como você absorve energia, isso é ajustável. Você pode ajustar a maneira como você ajusta um drone, fazendo ele subir e descer, e de um lado para o outro. No corpo você decide como respirar. Isso fará parte da segunda parte do novo sistema, que é como a obesos. Você pode entender isso melhor se você observar como alguém respira quando dorme. Você os vê se contorcendo, movendo os braços, rindo e chorando. Agora observe como eles respiram. O ritmo da respiração dita a emoção, o sonho e a liberdade da alma. Ou será que o sonho está na dimensão da alma da fisicalidade ou na fisicalidade do homem? Nosso corpo faz isso automaticamente, mas não aprendemos isso. Você pode saber se a pessoa está sonhando na alma do homem ou na fisicalidade, pelo ritmo da respiração e o que ela sonha. Você tem que aprender como e o que ouvir. Existem diferentes técnicas que nunca foram compreendidas pelo mundo da ciência. Se você observar como respira durante o sonho e combinar isso enquanto está acordado, então você pode saber o que eles estavam sonhando e a força do campo. E você pode saber qual respiração se conecta à alma do homem, alma da fisicalidade ou fisicalidade. No estado de vigília, aqueles que sabem respirar podem obter energia através da mudança de posição e da respiração. A energia através da respiração pode se tornar um alimento. E você pode aprender a usar a energia da respiração para reduzir o fluxo de sangue ao redor da gaiola e permitir assim que a alma se liberte. Mas você ainda mantém a sua perna presa à medula espinhal. E isso mantém o homem preso à terra. É por isso que você não pode ir. É por isso que o nosso cérebro está dividido em duas metades. Uma metade mantém a fisicalidade presa à terra. Em nossos sistemas, todos eles são usados na metade superior do corpo, onde fica o cérebro. Quando você entender isso, você poderá repetir e ter mais disso. E não precisará dormir e sonhar para fazer isso. Aprenda a controlar a energia que entra em seu corpo e então conecte aos campos do universo e então você descobrirá que é muito mais fácil fazer isso. Você não precisa respirar. É por isso que estamos introduzindo a segunda parte desse novo sistema muito em breve. Você pode estar acordado e ir a algum lugar. Você se encontrará lá. E então nessa dimensão, você pode transmutar ou fisicamente transferir. Quando você estava sonhando, alguém observou e registrou como você estava respirando? Tente entender como você estava respirando quando você estava sonhando, e então faça isso quando estiver acordado e você será capaz de entrar nesse estado. Por que você não se lembra do seu sonho? É como se você fosse chinês e fosse visitar a grande muralha da China, uma cidade proibida. Você se lembra de cada passo que você deu ali ou apenas de que esteve lá? Você se lembra de cada edifício e entende o que os edifícios significam devido à cultura por trás deles? Você pode treinar-se para se lembrar. A maioria das pessoas não entende os segredos ocultos e símbolos nos edifícios da Cidade Proibida. Aqui o Sr. Cash dá uma aula sobre os símbolos na Cidade Proibida, na bela cidade de Pequim, na China. Todos os diferentes animais, como os leões e outros, nos cantos dos telhados têm um significado específico para estarem lá. Eles são como mensagens codificadas sobre a posição que cada um ocupa na sociedade. Os diferentes símbolos no telhado indicam onde o imperador está localizado. Observe o número de animais acima dos portões. Alguns têm 2, 3 ou 5 animais neles. E com as portas, há uma grande porta principal com 2 portas laterais. As portas onde há apenas um animal são aquelas pelas quais os servos só podem passar. Cada pessoa sabe seu lugar pelo número de animais no topo da porta. De certa forma, eles sabem seu sonho. Quando você vê 5 ou 6 animais no topo, essa é a posição do imperador e a porta que ele usa. Suas concubinas têm seus quartos e eles têm um número específico de animais neles. Por isso elas sabem o quanto podem sonhar, porque essa é a limitação que lhes é imposta. Isso é exatamente o que fazemos quando sonhamos, ditamos a energia e o lugar que queremos ter. É assim que levamos nossa alma. Você pode estudar as fotos dos edifícios da Cidade Proibida e tentar entendê-las. Os grandes potes do lado de fora de alguns edifícios servem para armazenar água em caso de incêndio. Se a água para o imperador estragar, ela é dada às concubinas e servos. Nós decidimos nossa própria posição quando sonhamos e o que sonhamos. Se usarmos a porta com um animal nela, nos tornamos físico. Isso significa que estamos aqui para servir a fisicalidade. A alma decide qual número ela quer. Talvez sua alma queira encontrar seu criador, o imperador. Compreender não é apenas ver, é lembrar-se para compreender. E uma vez que você compreende, então você não precisa se lembrar. Durante meu tempo de educação, eu nunca me lembrava de nada, eu sempre entendia, eu compreendia. Eu tirava do conhecimento que eu podia compreender, então ficava comigo dentro de mim. Eu sempre digo que você tira desses ensinamentos de acordo com o que pode compreender, porque uma vez que você compreende, então você não precisa se lembrar. O conhecimento está naturalmente com você. Entenda o funcionamento do seu corpo e veja quantos animais você quer colocar nele para estar no lugar que você quer. Para fazer isso, você precisa entender mais sobre si mesmo, o funcionamento da sua estrutura física e a compreensão da totalidade. Então você não precisará apenas lembrar de ter tido um sonho, porque você o terá compreendido, e então não precisará se lembrar dele. Se você compreender o sonho, então você se iluminará com esse conhecimento e poderá sempre acessá-lo, porque você compreendeu o que fazer. Pergunta para o Sr. Cash. Quando me aproximo da tecnologia do plágio, percebo que existem ensinamentos que transcendem a própria tecnologia. Por exemplo, eu li a frase, devemos usar a energia do átomo e não a reação do átomo. Há muito mais nesta frase do que o átomo. Há a alma. Na minha opinião, tem a ver com o pensamento correto, a fala correta e a ação correta para implementar esses ensinamentos na vida cotidiana. Isso pode levar até um ano. Então, enquanto isso, a tecnologia segue em frente e nós aprendemos sem implementar. Isso me parece de pouca utilidade. Parece que temos duas linhas de tempo e é difícil uni-las ou conciliá-las. Você pode nos dar algumas informações sobre isso? Sr. Cash responde. Deixe-me explicar através da parte chinesa da estrutura. Talvez a razão pela qual gosto tanto de estar na China e trabalhar com os chineses seja porque muitos deles compreendem o processo do yin e yang e o equilíbrio entre a energia e a matéria. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que são taoístas. É muito diferente trabalhar com pessoas que não têm essa compreensão. Os taoístas falam sobre a mesma coisa, mas com uma perspectiva totalmente diferente dos outros. Os taoístas chineses entendem isso muito bem. A vida e a confusão no mundo, especialmente com as perguntas que você faz, estão relacionadas à maneira como fomos ensinados sobre a vida quando crianças. Eles só nos ensinam sobre o lado físico da vida, como a lei de Newton, a velocidade da luz, a fisicalidade de comer alimentos e todas as outras coisas. Nunca nos ensinaram sobre a energia e o que a energia cria em cada posição. Nós apenas definimos a energia em termos de matéria e não em termos da energia em si, de onde ela vem e como ela surge, e é aí que está a confusão. É muito difícil ensinar físicos nucleares porque eles acham que conhecem o lado da energia, mas na verdade eles só conhecem o lado da matéria. E eles não entendem que a matéria não pode existir se o lado da energia não existir. Precisamos compreender e não aprender que é a dimensão física que confirma a existência e é o lado da energia que mostra a conexão. É como se você tivesse um carro, mas não tivesse combustível. Então você não pode ir a lugar nenhum, porque não há energia. A fisicalidade do homem é como o carro e a vida do homem é como a energia. Todos os nossos ensinamentos são sobre a parte da energia. Ninguém mais toca no lado da energia. Mas o homem encontrou algo para fazer, o carro andar, e ele pensa que isso é energia. No futuro ensinaremos os dois níveis desde o início. Um lado ensinará a lei de Newton e o outro ensinará sobre as leis da energia. Ensinaremos nossos filhos desde a creche, então não teremos a confusão que temos hoje sobre os ensinamentos da Fundação Cash. As pessoas não vão chamar isso de místico, porque elas terão um entendimento básico da criação. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre ter assistido ao mágico fazendo um show para crianças. Quando ele fez o truque de enfiar anéis uns dentro dos outros, ele mostrou aos pais como fazer esse truque, mas ele não mostrou às crianças isso, porque se as crianças soubessem como era feito, elas não achariam que era mágico e o show assim seria estragado. O mágico vê os dois lados e é assim que temos que ensinar nossos filhos. É por isso que é um problema tão grande ensinar a tecnologia do plasma hoje, porque todos estão imersos na fisicalidade e não querem ver a energia que a cria. Se você tem um computador bonito, mas não tem dados nele, ele é inútil. O corpo é o computador e os dados são a alma, a energia. É a intenção da alma que faz o uso do computador. O problema é o nosso sistema educacional, que não ensina também sobre a energia. É mais fácil ensinar a tecnologia do plasma para uma criança de 5 anos do que para os professores do CERN. A arrogância vem com a falta de conhecimento e todos eles são arrogantes. Tente entender que sua vida tem tanto o lado físico quanto o lado energético. A energia física que o faz mover-se para a frente é diferente da energia física que lhe dá emoção, inteligência, intelecto, compreensão e amor. Ela lhe dá amor fisicamente? Não. Quando você coloca a emoção do amor na fisicalidade, então você recebe o toque suave de sua parceira e isso se torna um beijo, mas os lábios, eles têm um significado diferente. Você beija todo mundo. Você já viu os beijos falsos que especialmente os povos do Oriente Médio, como os árabes e iranianos, eles dão? Eles não têm emoção esses beijos, é apenas um ritual ali. Compare isso com quando você beija sua parceira ou seu filho. Você já segurou a mão do seu filho e quando beijou, ele te beijou de volta? Quando você abraça sua parceira e a beija, então você pode dizer se ela é fiel ou se a mente dela está em outro lugar. Então é melhor você ir para outro lugar também. A energia transporta a emoção para a fisicalidade. Nós não aprendemos isso, mas a fisicalidade também tem emoção e podemos aprender como transferi-la. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre um ministro e sua esposa com quem o Sr. Cash costumava ficar em Kinshasa, no Congo. É sobre a cultura africana e como homem e mulher se relacionam. O casal estava casado há 20 anos e uma noite o marido virou as costas para a esposa e ela pensou que ele estava tendo um caso. Mas na verdade ele estava chateado com outra coisa. Isso é sobre estar conectado emocionalmente através da energia. Ao viver uma vida humana com o corpo, temos que compreender a informação, a energia, a emoção e a fisicalidade. Somos nós que causamos o problema para nós mesmos porque não compreendemos como as emoções movem a fisicalidade, as razões para essa emoção e a energia que causa essa emoção. Não nos ensinam como isso funciona. Em vez disso, apenas nos ensinam álgebra física e coisas sobre o estado da matéria e nada mais. O resultado é que ficou enraizado em nós que somos apenas físicos e que tudo mais também é físico. É por isso que nos apegamos à fisicalidade, ao dinheiro, ao lugar e às posses. Durante esse período intermediário, e até começarmos a ensinar nossos filhos sobre a energia e o plasma, então os buscadores de conhecimento que entendem o suficiente, eles podem começar a ensinar os outros sobre a energia. Vocês se tornarão os professores do futuro, como eu estava dizendo. Nós os treinamos o suficiente e já lá é hora de agir e compartilhar o conhecimento. O mesmo vale para o resto de vocês. Cabe a vocês ensinar o mundo, porque vocês entendem o suficiente. Quando ensinarem, sejam imparciais e admitam o que não entendem. E ensinem o que entendem de acordo com sua inteligência e o que foram capazes de integrar. Pergunta para o Sr. Cash. A razão pela qual as tartarugas vivem muito tempo, até séculos, é por causa dos seus batimentos cardíacos lentos? Sr. Cash responde. Elas são boas amantes? Dizem que quando você está muito calmo, nada acontece. Os amantes têm batimentos cardíacos muito rápidos. Depende de como somos feitos. Acho que algumas baleias têm poucos batimentos cardíacos a cada 24 horas. Mas isso muda sua inteligência ou elas aprenderam a converter energia internamente? Não é o batimento cardíaco, é a taxa de energia que absorvemos e a maneira como absorvemos. E é a maneira como o sangue interage com isso. Ainda não entendemos sobre o sangue. A hipertensão e os níveis elevados de açúcar afetam seu sono e seus sonhos. É por causa do fluxo sanguíneo e de como você reage ou interage emocionalmente, e isso está conectado com a alma. Eu vejo a pressão alta e os níveis elevados de açúcar como um homem que quer possuir. Isso cria uma gaiola mais apertada para a alma. E é só isso. É como um reator Tokamak. Você aumenta o fluxo do campo magnético e aperta o plasma no centro. Agora você entende os segredos dos copos de açúcar e pressão da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Na consciência de um átomo existe emoção? O Sr. Cash responde. Claro que existe. Quando há uma alma, também há emoção. Mesmo que uma pedra seja rocha dura, ela é feita de átomos cujos elétrons são dinâmicos. O Sr. Cash costumava segurar cristais nas mãos e eles quebravam apenas com a transferência de energia. A pedra se quebra porque ela lhe dá energia e isso a satisfaz, e ela não tem apego. Não entendemos como isso funciona. Se você se sentar na frente de um objeto e quiser que ele se mova, não force. Em vez disso, diga, eu adoraria ver a beleza do seu movimento, e ele se moverá. Mas você tem que entender isso através do nível da alma. O Sr. Cash não gosta de matar formigas, mosquitos ou coisas do tipo. Seu limiar emocional aumentou. As pessoas acham que a vida de uma formiga não é nada comparada a delas, então eles fazem o que querem. Isso é hipocrisia. E se conseguíssemos encontrar sua meia-vida, que está conectada à sua alma, e disséssemos à alma, por favor, não me morda, você pode viver comigo. Ou falar o seguinte, não toque na minha comida, porque eu não gosto disso. Eu te darei comida lá fora. Isso é o que queremos dizer com conhecimento. Você pode ajustar sua emoção para compreender o espectro da energia isotópica de um rato, gato, humano ou criador. Até mesmo o criador corresponde a um dos isótopos. Isso é tudo. Pergunta para o Sr. Cash, tudo tem emoção do amor ou a energia do amor? O Sr. Cash responde, tudo tem uma reação, e o que chamamos de emoção é uma reação. Quando há um acidente, você ouve um estrondo. Duas coisas se chocam e você ouve um barulho e há danos. O dano é o resquício da reação. Quando os plasmas interagem, eles criam emoção. Um acidente está no estado da matéria, a emoção está no estado de energia. A alma da fisicalidade, que é um plasma, não tem fisicalidade. Uma coleção de energias. Então você tem a alma do homem e quando elas interagem, o resultado é uma emoção ou um acidente. O resultado de um acidente é um carro destruído na dimensão física. Você tem emoção na fisicalidade, na dimensão da energia. É só isso. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a água flui sobre uma rocha, ela cria uma emoção ali? Quando elas interagem uma com a outra por causa de uma tocar a outra? O Sr. Cash responde, claro que sim. Agora imagine como sua alma se sente quando toca a alma do Criador e que emoção isso cria em você ou nele. Esse é o amor de Mitra. Aqui o buscador de conhecimento diz, às vezes na mesa de jantar um copo fica em uma posição e eu apenas o movo ligeiramente e ele parece mudar. Parece que muda a energia apenas movendo algo. O Sr. Cash responde, sim, e você recebe diferentes energias e dimensões. Há um novo material de raios cósmicos sendo lançado nas bases para copos da Fundação Cash na loja. Elas são incríveis na mudança de energia. Eu me apaixono por elas quando é seguro. Tanta beleza para os olhos vem apenas com o ato de segurar a energia em suas mãos. Quanto mudamos ao compreender toda a estrutura e apenas movendo a energia um pouco? Nós olhamos para isso de maneira diferente. Nas escrituras sagradas diz-se que até mesmo uma pedra tem uma alma, o que significa que se ela tem uma alma e nós temos uma alma, e se elas interagem, a alma fará tudo o que você precisar. Somos nós que não entendemos isso. O problema está em nós mesmos e não tem nada a ver com a criação. Pergunta para o Sr. Cash. É um momento estressante hoje em dia, com todo o sofrimento que está acontecendo no Oriente Médio neste momento. Esperamos que eles aprendam a respeitar uns aos outros. Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash faz uma longa e detalhada discussão sobre a guerra entre Israel e o Irã. Na aula da última quinta-feira, de uma forma muito velada, eu expliquei o que estava prestes a acontecer, mas eu fiz isso de uma forma que não causasse pânico. Estávamos cientes do que os americanos e israelenses estavam planejando. Sabíamos o motivo por trás disso e estávamos procurando uma data para o início. A data foi fácil porque agora a segurança iraniana conseguiu tirar fisicamente todas as informações de inteligência de Israel nos dois caminhões de carga sobre os quais falamos na semana passada. Portanto, os iranianos têm todas as informações sobre os israelenses. Portanto, os israelenses não tiveram escolha a não ser atacar, porque eles estavam como um gato encurralado. Havia um plano e uma estrutura maior para fazer outras coisas, mas os israelenses tentaram antecipar-se. Ao saberem que havia um plano em andamento, eles cometeram o erro de tentar antecipar-se. O que os israelenses vêm fazendo com os outros há anos, agora foi feito de forma muito inteligente com eles pelos iranianos. A inteligência iraniana conseguiu fornecer aos israelenses de forma controlada informações que levaram os israelenses e os americanos a cometerem seu maior erro. O Irã usou suas pessoas mais leais à nação para construir secretamente um enorme arsenal de mísseis avançados. No entanto, superficialmente, aqueles que pensavam saber quantos mísseis o Irã tinha reportaram informações erradas aos americanos e israelenses. O espião mais famoso que os americanos tinham no Irã é o Sr. Zarif, que se tornou vice-presidente. Ele passava informações nos níveis mais altos. Ele fugiu do Irã apenas algumas semanas. Ele era o negociador-chefe, mas, na verdade, ele era o chefe dos trapaceiros e um dos maiores espiões que o Irã já teve. Os iranianos descobriram sobre essas pessoas e conseguiram passar informações erradas aos americanos. Não se esqueça que ele era o vice-presidente, o que significa que o presidente do Irã também sabia. A equipe permaneceu leal e o Sr. Zarif disse aos americanos que o Irã tinha apenas 2.000 mísseis. A outra parte do plano era criar uma revolta no Irã contra o governo. Sempre que havia uma revolta no Irã, víamos pessoas nas ruas que não falavam farsa ali. Elas vinham da Síria, da Palestina, e nós as víamos em motocicletas matando pessoas e sendo muito brutais e tudo mais. Elas foram trazidas de fora para derrubar o governo. Desta vez trouxeram os afegãos para matar o povo iraniano e criar uma revolução. Isso também estava relacionado com o ex-presidente do Irã que morreu naquele acidente. Parte do trabalho dos afegãos era matar pessoas de alto escalão para iniciar a revolução. Uma das primeiras pessoas que eles mataram foi um cientista de plasma próximo à tecnologia da Fundação Cash. Nossa equipe chorava ao telefone porque ele era um homem pacífico e usava a tecnologia da melhor maneira possível. Ele sempre defendeu a Fundação Cash. Os americanos contavam com os afegãos para matar certos chefes de departamentos, seus assistentes e conselheiros. Desta vez, eles não mataram apenas um homem no topo. Eles pensaram que ao matar essas pessoas no topo e depois bombardear, a nação se levantaria e faria uma revolução para se livrar do regime. Esse era o cálculo dos americanos, britânicos, alemães, italianos e franceses. Como dissemos antes, Todos eles estão atrás das minas de urânio e da tecnologia. O Sr. Trump disse que eles vão levar o que quiserem da centrífuga. Mas, senhor, nós não precisamos da centrífuga. Por isso mostramos a vocês em Pequim que temos tecnologia mais avançada. Essa foi a razão pela qual mostramos a tecnologia em Pequim. Ficamos quietos e aceitamos o que eles nos lançaram. Avaliamos o jogo deles e eles revelaram suas cartas. Disseram que Netanyahu e seu gabinete foram para a Grécia, mas sabemos que eles fugiram para o Chipre e estão escondidos com os militares britânicos e franceses. O plano deles era esvaziar o ouro do Banco Central do Irã assim que a Revolução começasse. Temos uma equipe muito sábia observando todas essas coisas. O Sr. Zarif informou que o Irã tem apenas 2 mil mísseis balísticos, mas na verdade são 20 mil e eles podem sustentar meses de bombardeios em Tel Aviv. Isso não foi calculado por eles. Acordos foram firmados entre a Rússia, o Irã e a China. O maior erro que Netanyahu cometeu foi dizer publicamente que depois do Irã eles iriam atrás do Paquistão. Então ficou claro que a linha era a China. A China entrou na guerra defendendo o Irã. O plano maior ficou muito claro agora. Mas nem os chineses, nem os russos, nem o Sr. Zarif, nem o governo americano, nem o grupo Rockefeller e Rothschild sabiam que o Irã construiu um enorme arsenal nos bastidores. Ninguém sabia até domingo passado que o Irã tem submarinos com capacidade de lançamento de ogivas. A primeira onda veio do oceano para enviar uma mensagem aos americanos, que podemos atingi-los por cima e por baixo. A retórica europeia afirma que eles controlam o espaço aéreo iraniano, mas na verdade o Irã controla todo o território de Israel. Nenhum voo, nada pode se mover. Os americanos tiveram que obter permissão para retirar seu pessoal. Há alguns meses eu disse nos ensinamentos que as forças navais americanas estão lá para recolher todos os israelenses que estão fugindo do Estado de Israel. Isso chegará ao fim por si só. Na última quinta-feira, uma passagem para o Chipre, ela custava $50. Agora custa $5 mil. Israel está se mudando, mas você não verá essas imagens na mídia ou nas redes sociais. Os judeus, eles estão em um êxodo de Israel, e é assim que eles vieram. Na história, foram os Rothschild que financiaram o retorno dos sionistas a Israel. Isso já foi discutido antes. Muitos dos judeus em Israel vieram da Europa Oriental. Netanyahu é, na verdade, polonês. Ele mudou seu nome para soar judeu. É diferente com os judeus do Oriente Médio, como os judeus iranianos e outros. Eles fazem parte da cultura daquela região e viveram e trabalharam juntos pacificamente com muçulmanos e cristãos durante séculos ali. Foram os Rothschilds que planejaram isso para que houvesse guerras intermináveis e eles pudessem assim continuar ganhando dinheiro com a venda de armas. Eles não mostram isso, mas Tel Aviv, especialmente Haifa e outros lugares parecem exatamente com o que fizeram com Gaza. É uma ruína. Não é bom ver isso, mas eles planejaram dominar. O Knesset de Israel foi construído pelos Rothschild como um presente para a nação. Tudo foi construído para criar guerra e garantir que as guerras continuassem. Agora as guerras vão acabar e a dominação do Irã vai pôr fim à guerra religiosa. O Vaticano perdeu e veremos muitas mudanças. Sou consultor sênior de 3 governos importantes, mas continuo humilde e ainda venho ensinar. Mas permanecemos imparciais e corretos, porque queremos trazer a fase da mudança. Eles nos acusaram de muitas coisas, mas jogamos um jogo e esse jogo é que a tecnologia deve estar entre as pessoas. Ela deve ser ensinada, cultivada e cuidada pelas pessoas. Na semana passada, 80% da nação era contra o regime. Hoje, 95% de nós elogiamos o Ayatollah Khamenei do Irã. Eles uniram o Irã por causa do que disseram, roubaram, tomaram e fizeram. Os mísseis responderam a isso. E esses mísseis são estoques antigos que precisam ser eliminados. Se isso for adiante, você verá a interação de tecnologias que eles nem imaginavam que existissem. Ninguém sabia que o Irã tinha submarinos capazes de lançar mísseis. Ontem o Irã lançou um míssil que cria um plasma e atinge alta velocidade. O maior erro que os americanos e israelenses cometeram foi atacar o Irã. Agora Israel está sendo destruído e não haverá indústria, porto ou petróleo para iluminar a cidade. Os imigrantes voltarão para casa na Europa Oriental. Há alguns anos, o Sr. Zarif fez o gabinete ouvir uma gravação de 2 horas e 55 minutos da ex-esposa do Sr. Keshe, dizendo que ele era um espião de Israel. Vocês que estão no Irã receberam meu aviso. Vocês sabem o que faremos com vocês. Vocês sabem o que fizeram a si mesmos. Não precisamos fazer nada com vocês. O Sr. Netanyahu É, na verdade, um dos homens mais ricos do mundo por causa de todo o dinheiro que ele ganhou com armas. Ele ficou com uma parte da reserva de ouro do Iraque e de outros dois países como a Síria e o resto. Mas agora ele foi cortado. De acordo com a inteligência, Israel tem munição e comida para 48 horas. É o que está na internet. Será que veremos os palestinos voltando do que destruíram em Gaza, começando a viver em hotéis e quartos luxuosos em Tel Aviv? Eles simplesmente se mudaram para casa em vez de irem para a Síria. Centenas de milhares de israelenses estão fugindo e deixando apartamentos vazios. Agora, em vez de serem forçados a ir para o deserto do Sinai, eles podem se mudar para esses apartamentos. É a terra deles. Eles foram expulsos e agora estão voltando. Os judeus, palestinos, cristãos e muçulmanos viveram juntos nesta terra durante centenas de anos ali. Mas então os Rothschild financiaram todos os judeus europeus para que viessem e criassem as divisões, para que pudessem assim vender mais armas. Esse era o grande plano. Agora, será que os americanos cometerão o erro de tocar no Irã? Será que Netanyahu será um homem livre na próxima sexta-feira? Não sabemos. Tudo mudou 180 graus e gradualmente abriremos os livros da história. Continuamos leais a vocês e ao resto da humanidade. Um idiota financiado pelos Rothschild causou tantos problemas com suas mentiras e enganos. Contamos tudo a vocês porque as pessoas precisam entender a verdade sobre o que está acontecendo. As pessoas precisam ser inteligentes para entender a dinâmica da vida neste planeta. Então todos nós podemos viver juntos em paz. O Vaticano perdeu mais de 30 trilhões nesta guerra. Os americanos perderam mais de 300 trilhões em investimentos em Israel. Explicarei mais tarde como isso aconteceu. Talvez se não entrarmos na fase nuclear do ataque, veremos a situação se acalmar. Os Estados Unidos perderão seu domínio. Eles estão muito encurralados e sentem que precisam atacar para manter sua superioridade. Mas eles sabem que se o fizerem, Washington, Los Angeles e Chicago ficarão inabitáveis pelos russos. Os chineses tomarão as Filipinas, a Coreia do Norte provavelmente destruirá o Japão e a Coreia do Sul. Esperamos que isso não aconteça. Esperamos que os americanos voltem atrás. O plano de transformar a Palestina nas Bahamas não vai acontecer. Temos que entender a política da paz e somos fundamentais para isso. Foi levantada a questão sobre os danos às instalações nucleares iranianas. A Fundação Cash, de acordo com o nosso ethos, permanecerá firme e estamos na fase de limpeza. A forma como demos a nossa tecnologia para ajudar os japoneses em Fukushima está agora nas mãos do governo e das forças armadas iranianas para poder limpar qualquer confusão nuclear. A transferência total de tecnologia ocorreu entre a Fundação Cash e o governo iraniano nos últimos dias. A contaminação de Fukushima é a mesma que a contaminação dos centros nucleares iranianos e a tecnologia nossa para usá-la. Ensinamos aos cientistas iranianos como se protegerem e limparem. Permanecemos pacíficos, da mesma forma que oferecemos os materiais para o caso de a Ucrânia ser danificada. Em segundo lugar, não precisamos de centrífugas, como vocês viram em Pequim nas últimas 4 semanas. Da mesma forma que lhe demos os mísseis obsoletos, lhes daremos centrífugas obsoletas. Vamos ver o que acontece. Se não entrarmos na fase nuclear, veremos o fim das guerras no Oriente Médio. Esta é a fase final das religiões. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento diz o seguinte. Acho que você abriu meus olhos para o fato de que somos apenas um monte de gás circulando por causa do campo magnético que nos mantém aqui. Quero perguntar sobre o câncer, porque eu acho que posso eliminá-lo de uma maneira muito fácil, sem medicamentos ou qualquer outra coisa. Só precisamos devolvê-lo ao corpo. Vemos que o câncer se alimenta de glicose, que é o campo de energia primário, certo? E você acha que se aumentarmos a energia que o corpo pode absorver, isso diminuirá um pouco o campo energético da glicose que fica em nosso corpo e o câncer se alimenta dele? Porque quando abrimos o corpo e vemos o câncer, ele tem batimentos cardíacos, uma pulsação. Isso significa que seus dois campos de glicose se uniram e formaram um campo um pouco mais forte que começa a se alimentar da glicose. Na verdade, estamos alimentando com a glicose. Então, tudo o que precisamos fazer é parar de alimentá-lo. Sr. Cash diz. Bom, em primeiro lugar, não estamos entrando no mundo da medicina, mas podemos falar sobre isso cientificamente. Existem 3 tipos de câncer. Um criado emocionalmente, o outro físico e outro genético, ou o que chamamos de evolutivo. O câncer evolutivo é extremamente difícil de mudar e não importa a glicose ou qualquer outra coisa porque ele tem um programa codificado ali. Alguns dos cânceres físicos eles surgem como resultado de operações ou se você leva uma pancada muito forte no cérebro, no seio, no estômago ou em qualquer outro lugar e a energia é muito alta ali. Então isso cria um centro para atrair energia que mais tarde aparece como um câncer. Temos muitos cânceres como resultado de procedimentos cirúrgicos. O câncer emocional representa cerca de 70% a 80%, mas os números estão aumentando atualmente devido às pressões psicossomáticas e psicológicas da sociedade e dos hábitos e mudanças de hábitos. Com esses cânceres, podemos interferir. Quando você fala sobre alterar a glicose, você pode alterar um ponto, mas essa é a causa da emoção? A glicose é a causa de um acidente ou da evolução? Se você olhar para as coisas com a mente aberta, poderá encontrar uma boa solução. Mas se você simplesmente acha que encontrou a solução para o câncer, eu pergunto, sim, mas qual? Você pode ter sucesso em um caso, ou até mesmo em 10 casos, mas então você se depara com um caso em que você não pode fazer nada. Nós nos deparamos com isso em nosso próprio trabalho, onde tentamos tudo o que era possível, mas ainda assim não conseguimos alcançá-lo. Isso é o oposto do que acontece no plasma. Ele faz aqui uma analogia com o chocolate derretido como linfo, Sr. Cash. E se você adicionar açúcar, esse chocolate ele fica mais macio, e se você adicionar sal, ele fica duro. Nessa analogia está a resposta. Sr. Cash foi além, dizendo que o chocolate não carregava sua emoção, mas sim o calor adicionado à panela. Se a causa da doença é o apego emocional, você precisa descobrir se funciona com açúcar ou sal. Esteja ciente quando lhe dizem que testaram 10 mil casos de câncer e que todos funcionaram, mas eles não falam para você sobre os 20 mil que eles perderam. Isso pode ser com qualquer doença. Aqui o buscador de conhecimento diz que pode equilibrar a emoção em 15 minutos, então você precisa aumentar a energia total do corpo e tudo desaparecerá. E ele fala que é muito fácil. Sr. Cash diz, se você encontrar uma solução para as emoções, não haverá então instituições mentais. Aqui o buscador de conhecimento diz, eu não preciso delas. Vou levar isso para o mundo. Sr. Cash então diz, o controle da emoção vem com apegos à fisicalidade. Aqui o Sr. Cash adverte o buscador de conhecimento para não falar sobre aplicações médicas aqui nesse workshop de buscador de conhecimento. Mas podemos falar sobre a ciência. Há pessoas que têm câncer e em poucos dias ele desaparece. Você pode mudar alguns dos cânceres, mas nenhuma pesquisa científica conseguiu mudar mais do que 20%. Porque há razões pelas quais você não pode conseguir todos eles. Mas eles nunca falam sobre os outros 80% que eles falharam. Mesmo com nossa tecnologia avançada, ainda temos esses problemas, porque precisamos entender mais sobre isso. Desenvolvemos uma tecnologia para o câncer que é inacreditável. Ela ainda está em desenvolvimento e pesquisa no momento. Vimos tumores desaparecerem em dias, ou algo assim. Isso faz parte da pesquisa feita por médicos. Mas isso não significa que podemos fazer tudo. Não fazemos nenhuma afirmação, e ainda há muito a ser compreendido. Essa tecnologia surgirá da China em cooperação com a Mark Ray e não com a Fundação Cash. A pesquisa sobre o desenvolvimento do câncer sairá da China. Aqui o buscador de conhecimento diz, lamento informar, mas essas pessoas vão perder muito dinheiro porque não precisam de nenhuma tecnologia. Você só precisa entender a operação e, como você disse, estamos aqui para servir. Em breve vou abrir isso para todos e você verá como é fácil. Sr. Cash responde, fantástico, parabéns. Nos informe, mas ainda temos que fazer isso da maneira certa. Se você fizer alegações, você pode acabar na prisão. Tenha muito cuidado com o que você divulga. A primeira coisa é que as corporações vão pegar você antes mesmo de você abrir a boca. Mas tente fazer isso e é bom saber que você tem o conhecimento para ajudar. Aqui o buscador de conhecimento disse que seguiu o que o Sr. Cash disse e se conectou ao campo magnético central onde está todo o conhecimento. Ele simplesmente foi lá, pediu e recebeu. Então por que não dar a todos? Vamos mudar o planeta, o Sr. Cash diz. Isso seria fantástico, muito obrigado. Pergunta para o Sr. Cash, você pode explicar o que é a meia-vida e meio-tempo? O Sr. Cash responde, meio-tempo jogamos no campo de futebol, meia-vida jogamos na indústria nuclear. Estou envolvido com material nuclear, energia e conhecimento desde jovem, então isso faz parte da minha vida. Em essência, meia-vida é o tempo que leva para a energia de um átomo se equilibrar com o seu ambiente, e então esse ambiente permite que isso se abra. É como colocar um cubo de açúcar em água quente. Ele se abre quando esfria e cristaliza novamente novos açúcares. Não é o mesmo açúcar, ele cria novas estruturas. É assim que os doces são feitos. Você escolhe o tempo e a transferência de energia com o ambiente e isso traz esse equilíbrio. Pergunta para o Sr. Cash, qual é a relação entre a comida e a necessidade de sexo? O Sr. Cash responde, uma está codificada em nossos genes e a outra é necessária para nossos genes. O sexo está codificado e a comida é necessária. Nunca vimos ninguém morrer nas ruas por não fazer sexo, mas vemos pessoas morrendo por não terem comida. Somos viciados desde o nascimento. Somos recompensados por fazer sexo com o aumento de substâncias químicas no cérebro. É exatamente como tomar drogas e tudo mais. Então ficamos viciados nessa droga, e quando ela acaba, vamos buscar outra para reabastecer energia no cérebro. É assim que funciona a reprodução e você recebe uma recompensa por isso. Não há diferença entre um homem fazendo sexo e um rato em uma gaiola que, quando toca na coisa certa, recebe uma comida como recompensa. Somos viciados no que está codificado em nossos genes. Pergunta para o Sr. Cash. Minha pergunta está relacionada à minha vida e ao meu tempo. Sei que talvez o tempo seja uma ilusão relacionada à vida. Não ficou claro aqui a pergunta. Sr. Cash responde. A minha vida é para a indústria nuclear e o meu tempo é para a nossa vida. Usamos palavras diferentes, mas em essência é a mesma coisa. O meu tempo é quando nossa vida se separa desta fisicalidade e chamamos isso de morte. Mas a outra metade, ou a alma, ela sai e começa um novo ciclo. Portanto, é a mesma coisa. Ainda precisamos de um grande apoio financeiro. Ainda não conseguimos superar esse obstáculo. Se você puder nos ajudar a superar esse obstáculo, poderemos começar a avançar muito rapidamente. Precisamos avançar e trazer a mudança, mas estamos presos. Estamos literalmente presos agora. Não podemos avançar nem recuar. Temos que ver como podemos resolver a situação. Se você puder nos ajudar, mesmo que seja com um empréstimo de médio prazo para a fundação, talvez possamos resolver isso. Estamos dispostos a conversar. Fim do índice rápido do workshop 595.